on stage, break up. A vida sem você é tudo que me restou. Volta logo, amor. Volta, amor. Volta, amor. Volta, amor. Volta, amor. Volta. Volta, amor. Volta, amor. Yeah. Oh, não, não, não. Volta, oh, yeah, yeah. DJ Patrick da Kenê. Aperta de um jeito que eu não sei se eu aguento esse amor que me tira a paz. Meu amor, eu preciso te dizer: o meu mundo sem você é impossível de viver. É como acordar e não ver mais o céu brilhar no céu. Um jardim sem flor, sou eu assim sem você. Amor, segura minha mão, feche os olhos e vamos em frente. Porque juntos ninguém vai derrubar a gente. O que eu sinto por você eu não consigo descrever. É como conhecido por amor, pode crer. O meu mundo sem você já não dá pra entender. Não posso e não quero ser sozinho com a dor. É apenas um caminho perdido, o amor que não se acaba. Você pra mim vale mais que joia rara, meu tesouro, minha paixão. Você é pura diversão, espero que nunca se acabe a nossa paixão. O que eu tenho aqui dentro é amor, meu coração não disfarça. Quando você passa, agora é diferente. Todos vão saber o quanto eu te amo, quanto quero você. Vai, vai. Já não consigo ver meu mundo sem você. Amor já não dá pra entender. Como é que vou viver? O meu mundo acabou, falta amor. Eu te amo, esqueço o que passou. A vida sem você é tudo que me restou. Falta logo, amor. Oh, no.